palestra de hoje é padrões web standards. Então, o que são padrões web? O que são web standards? Eu prefiro usar web standards, que é o termo original do inglês. Significa o seguinte: critérios mínimos para você publicar uma página na internet. Quem estabeleceu esses critérios mínimos? Claro, um órgão, existe um órgão, assim como todo mundo conhece a ISO, né? ISO 9001, ISO 9040, que determina várias regras para vários setores industriais, comerciais e outras áreas da indústria e do comércio. Então, nós temos o W3C, né? Ou o W3C, que ele define como são os padrões para a publicação de código na internet e uma série de outros fatores interessantes que eles estão pesquisando e trabalhando junto com os navegadores, né? Então não adianta nada ter um padrão se os navegadores não seguem os padrões. Então, os próprios navegadores trabalham dentro da W3C para definir os padrões de como que vai ser o HTML, quem definiu o HTML, quem inventou isso. Com certeza não foi depois da lei que surgiu, né? Como resultado de muita discussão, que é promovida justamente pelo estudado crescer. E, hoje em dia, as recomendações que o estudado crescer colocam no mercado, elas são tidas como, não como recomendações, padrões mesmo, né? Você tem que seguir aquilo, porque isso é importante. Agora, o web standard não significa que você tem que seguir, senão você está fora. O web standard significa siga o máximo que você puder. Tá bom? Então, por que é importante aprender o web standard, né? É muito simples. São esses dois argumentos, eu acho que são argumentos muito fortes. E só com isso aqui, vendo isso aqui, você já pode... Poxa, eu acho que... Será que é verdade mesmo? Bom, a palestra é sobre isso, né? Eu vou tentar provar que é verdade isso que eu estou dizendo, né? Isso vai diminuir os custos de produção. Vocês vão fazer sites mais rápidos. Vão fazer sites com menor custo de pessoal. E vão estar economizando dinheiro com isso. Porque tem muito dinheiro, né? Eu vou mostrar para você quanto tempo leva mais ou menos para implementar um layout. Quem daqui implementa layout? Quem daqui transforma, pega lá um design gráfico, lá no Photoshop, no Flash, ou no CorelDRAW, ou qualquer programa gráfico e transforma em HTML, né? Tá, quanto tempo leva? Leva? Duas semanas até acertar o layout que está pronto. Tá pronto, né? Não. Se eu te disser que você pode fazer metade do tempo, você acha que você se daria o trabalho de aprender uma nova tecnologia, fazer uma nova filosofia de codificação? Com certeza, Pedro, porque fazer uma tabela é uma coisa que já não faz muito sentido. Basear tudo em Photoshop ou outro framework que eu uso, e daí ficar quebrando a figurinha e depois ficar montando tabela. Eu acho que para dar manutenção dá muito trabalho, como você deve ter um outro jeito mais fácil de trabalhar agora. Com certeza. Eu vou mostrar para vocês como esse lance de fazer sites com tabela, quer dizer, não é uma coisa errada, né? É o que a gente tem, mas na realidade não foi assim que foi feito, né? Tabelas infelizmente, pelo próprio W3C, pela própria inexistência dele, acabou se tornando uma forma meio gambiarra, né? Foi feita para superar uma deficiência. Mas eu já vou falar mais sobre isso na próxima. Então, por que a gente não está fazendo web standards hoje? Não está seguindo web standards? Por que a gente usa a tabela para marcar o vídeo de layout, né? É porque houve uma reação em sequência, né, de desatualização. O HTML, ele foi criado inicialmente para ser uma linguagem de divulgação de texto só, científicos. A internet surgiu, todo mundo sabe, a história da internet surgiu lá nos meios científicos do Tinder do Rio, criou aquilo lá para a CERT, que era uma organização lá dos Estados Unidos para fins de pesquisa acadêmica, né? Então a ideia não era virar essa coisa massiva, quer dizer, talvez fosse, mas inicialmente não foi. O HTML não foi criado para isso. Não foi criado para criar layouts todos complicados. Tabela não é legal, né? Então, por isso o HTML ele teve esse problema inicial que ele não dava conta, né? Então eles criaram a tabela para uma gambiarra para criar layouts. Só que aí, o que aconteceu é que os navegadores começaram a seguir essas recomendações iniciais que não eram perfeitas, né? E depois foram criados programas e ferramentas que auxiliavam a construção desses layouts usando essa filosofia que não era perfeita, que não era adequada. Depois surgiram cursos como usar essas ferramentas e finalmente nós estamos aqui trabalhando com isso até hoje, né? Porém, hoje em dia, a coisa está mudando, Inclusive, o fato de a gente ter já um evento do web design, uma palestra sobre web standards, é sinal de que é uma nova onda, é uma nova tendência do mercado e está se adequando a esses padrões web. O que, que aconteceu que permitiu essa situação? Você tem hoje navegadores capazes, né? Navegadores capazes de quê? De interpretar o CSS, as folhas de estilo, né? Mais avançadas, aquelas recomendações do W3C para formatação de fonte, porque antigamente, lá no Internet Explorer 4, Internet Explorer 5, o Netscape, 5 membros do Netscape, né, que hoje em dia já ninguém mais usa, né, cada um interpretava o CSS de um jeito. Existiam até tags proprietárias, que só funcionava num navegador, no outro não funcionava. Aquela época de guerra dos navegadores, né, que o pessoal lembra. Então, hoje em dia, nós temos mais consistência na interpretação do código entre os navegadores. Não é perfeito, mas os navegadores hoje, eles estão muito preocupados em estar complacentes com os padrões web. Eles estão preocupados em interpretar corretamente o código da W3C. Existe um único browser hoje em dia que é utilizado que tem uma interpretação que ainda não é 100%, quer dizer, nenhuma vai ser 100%, né? Porque o W3C ele propõe padrões que não podem ser aplicados necessariamente. Mas tem um browser que causa muitos problemas, porque tem várias questões que não estão sendo bem interpretadas por ele, infelizmente, esse navegador usado pela maioria do Internet Explorer 6. Só que o Internet Explorer 6 tem uma desculpa, né? Ele foi feito lá em 2000, 2001, ele foi lançado, né? Então já está bem desatualizado, a Microsoft está fazendo o Internet Explorer 7, justamente por uma demanda do mercado em uma interpretação melhor, de suporte, por exemplo, à PNG Alpha, né? Quem tem o web design sabe que como faz falta ter um formato de imagem que possa ter um degradê transparente, né? Que possa, você possa ter uma fusão de imagens assim, na montagem do seu layout, né? E o Internet Explorer não dá um suporte nativo como o Opera e o Firefox que vem hoje em dia, né? E aí o Dreamweaver, desde a versão MX, né? Ele está com uma interpretação do CSS muito melhor, que antigamente o Dreamweaver se abriu um site lá formatado no web standards, ele se abriu uma bagunça. Ficava tudo jogado, tudo bagunçado, não entendia nada e não servia para nada. Né? E daí na versão 2004 melhorou um pouquinho, na versão 8, eu não tenho experiência de pôr, faz uma semana, dei uma olhadinha de leve, mas melhorou muito. Agora, uma coisa eu digo, o Dreamweaver não resolve todos os problemas, tem que aprender o código. Tá? É sério isso, tem que aprender o código porque senão você não sabe o que está fazendo. Então você vai estar fazendo um código que não é web standard, achando que está fazendo web standard, porque o Dreamweaver tem lá uma marcação para fazer isso aqui compatível com XHTML, né? Mas não é só isso, né? O web standard não é clicar no checkbox, você tem que entender o que está fazendo e você publicar da forma como ele vai ser, a gente já vai ver como você vai estar sendo complacente os padrões. Já estão surgindo cursos nessa área do web standards, inclusive um dos cursos que dá aula é o professor Bechara, que poderia estar aqui falando com vocês, mas infelizmente não está. Eu vou falar mais sobre o curso dele. E tem outros cursos, outras empresas que já estão investindo, inclusive em Curitiba também já tem um curso surgindo. E o mais importante de tudo, eu acho que é a experiência do mercado, né? Que o web design, ele surgiu assim como uma coisa, um hobby, né? Muita gente entrou nesse mercado como hobby. Sim, eu, por exemplo, entrei nesse mercado como empresa. Eu tinha um computadorzinho em casa, comecei a mexer, né? E sempre gostei de informática, aquele tipo nerd, né? E daí um dia descobri um front page lá, um livro, como fazer sua página na internet. Falei, caramba, nossa, eu posso ficar famoso. Posso ficar famoso. A internet permite isso, permite que uma pessoa possa falar para o mundo inteiro, né? Então eu achei fantástico isso e comecei a aprender mais sobre como criar sites, e hoje em dia estamos aqui estudando, continuamos estudando, mas a gente teve esse passado assim, de não ser experiente, de ser empresa, de ser aquele cara que está só mexendo com ferramentas e tal, e sem preocupação com conceito, sem preocupação com padrões, né? Sem preocupação com padronizações. Mas hoje em dia a gente se preocupa, espero que vocês também possam compartilhar. E também a atenção do mercado da população, cada vez mais aquele cliente chega, faz esse site aqui. Aí, tá tudo bem, enquanto? Aí o cliente, não, mas eu quero isso aqui daqui a 2 dias. Meu Deus, como é que eu vou fazer? Eu vou fazer ela aqui, esse layout está complexo, como é que eu vou fazer isso? Então, existe uma pressão de mercado para produzir mais rápido, mais e mais rápido. E também da população. Por que da população? O que é a população que é o webstand? A população não sabe o que é o webstand, a gente quer saber, a gente precisa saber. A população quer acessibilidade. Né? Existem muitas pessoas que precisam de necessidades especiais, por exemplo, pessoas idosas que já a vista já não é mais tão perfeita quanto a nossa, que somos jovens, ou pessoas que têm ciência visual, têm miopia, está com óculos quebrados, que é um site, pô, essa pessoa quer aumentar o tamanho da fonte, né? Isso o Alexandre escreveu, falou, ó, faça o tamanho de fonte específico para que você possa aumentar o tamanho de fonte do seu navegador e eu possa ter uma sensibilidade a essa informação, uma opção, né, uma flexibilidade. Tem pessoas também que têm deficiências visuais, que precisam acessar o site através do leitor de tela, um programa que vai ler todo o texto que tem na página, inclusive o Guilherme comentou sobre isso na palestra dele, né? Essas pessoas precisam de um cuidado muito especial, né? Só fazer alt tag lá, colocar o textinho, substituir a imagem, muito mais do que isso. A gente já vai ver em exemplos. Quem daqui já tinha ouvido falar de Table Apps? Quem já tinha ouvido falar de WebSummer? Eu acho que mais gente com Table Apps, né? No Brasil, é mais conhecido o termo Table Apps, né? E já lá fora, nos Estados Unidos, onde veio esse padrão, é mais conhecido o termo Web Standard. As duas coisas são tidas como sinônimos no Brasil, mas não são a mesma coisa. A gente já vai ver quais são as diferenças entre TableS e Web Standard. TableS é uma filosofia, digamos assim, não uma coisa assim, uma filosófica, né, mas é uma série de recomendações que diz o seguinte: pare os ateus, pare, pare. Você usa tabelas? Para. Você acha fácil? Depende. Já vou te mostrar. Mas é difícil. É um negócio impactante para você chegar e dizer: pai, pare de fazer o que você esteve fazendo durante 4 anos. Isso está errado. Isso é TableS. Eu não compartilho muito com essa posição, apesar de eu gostar do nome. Eu acho super legal o nome TableS, é bonitinho, é marqueteiro, é gostoso de ouvir, né? Mas eu acho que dizer para o cara, pô, vocês estão fazendo essa coisa, o seu trabalho está sendo feito errado há 4 anos e agora a gente vai te mostrar como fazer certo. É por isso que muita gente ouve falar sobre WebSummer, sei vou levar e fala, ai meu Deus, eu não sei o que você me quiser, o que vai falar sobre isso? Então eu vou propor uma solução melhor para você. Eu não falei sobre WebSummer, agora dá para comparar bem nesse. Bom. Tem esse exemplo aí, ó. TableS diz, cabe com a teia. Pronto sinal. Use o que for melhor no lugar da teia. Já o Alexandre diz, toda vez que você estiver colocando na sua página crédito de quem teve aquela página, você deve usar a tag Evans. Sabia dessa? Isso é Alexandre. Por que isso ajuda? Toda vez que você digitar lá, você tem um sistema que vai ler essa página, que vai parsear ela como se fosse um XML, ela vai entender que você está tratando de um endereço ou de um crédito da página. Então você está dando metadados, adicionando metadados de uma forma muito simples. Muito simples, adicionar a Evans. Tem gente que não faz isso, né? Só que isso não está previsto por ter nada. Vai ficando muito mais abrangente, muito mais coisa fora não usar essas tabelas. Inclusive existem várias recomendações do WebSummer, não é uma só. O primeira recomendação mais importante é o HTML 4.0. Aí depois tem o XHTML 1.0, depois XHTML 1.1, XHTML 1.1 script. Então é muita coisa para fazer, né? Eu não aconselho todo mundo, não estou dizendo que todo mundo deve aprender todos os WebSummer, deve saber todas as recomendações do WebSummer e decorá-las. Talvez deixaram sem decorar, mas eu não. Não é preciso para você criar sites, você decorar aquelas recomendações. O WebSummer é politicamente correto, né? É aquilo que é de melhor para a sociedade como um todo. É aquilo que é fruto de discussões. É aquilo que é o ideal, é uma utopia. Por isso que eu disse, nem todas as recomendações dos WPC, elas são atendidas mesmo pelos navegadores, porque é muito tópico, né? A gente já vai ver no final da palestra, se der tempo, eu vou mostrar muitas das pesquisas que estão sendo feitas no WPC com relação ao futuro da web. E o TableS ele é uma filosofia econômica, uma filosofia capitalista, filosofia para melhorar a vida do desenvolvedor. Tá? Também para o usuário, claro que o TableS facilita a vida do usuário. Mas o importante mesmo do que está sendo dito no discurso do TableS é melhorar a vida do desenvolvedor. Então vamos propor TableS. Use tabelas, né? Mas use tabelas da melhor forma possível. Tá, essa é a ideia. Ah, mas tem Não tem que ser singular, para ser bastante, não. XHTML 1.0 transicional. Esse é o nome da recomendação que diz que o WPC sabia que o pessoal estava todo mundo sabendo como fazer site tables e sabia que existia uma necessidade de você fazer padrões, fazer sites com padrões, né? Então daí eles propuseram XHTML transicional usando tabelas para marcar layout, porém fazendo algumas alterações no código que a gente já vai ver usando muito CSS. Então essa aqui é a proposta do TableLog. Por que esse coraçãozinho está invertido, né? É porque essa proposta, você começa amando as tabelas, estudando bem delas, aprendendo para que elas servem, e aos poucos você vai gradualmente mudando, aos poucos você vai aprendendo para que serve a tabela, como que eu posso usar melhor, como que eu posso usar melhor o CSS, né? Então você vai chegando a conhecer o WebStandard como um todo. Então, você tem o logo no estágio intermediário, né? É mais um nome bonitinho aí, para que você está fazendo um velho, em direção a um objetivo igual. Né? E o que começa também, o que tem que você vai acabar atingindo conhecendo melhor do WebStandard. Então, a primeira lição do TableLog. Quem ama não abusa. Né? Vamos usar tabelas impossíveis, né? Dentro daquilo que elas podem ser usadas. Não vamos fazer aquela analogia do código table, aí precisa colocar um espaçozinho, uma margemzinha, aí coloca mais uma table, aí coloca mais outra table. Não. Vamos com calma, vamos usar, tentar ver se dá para fazer com uma table, não dá para tirar nada, não dá para tirar nada. Mas nunca não pode pedir mais linha, sozinho na slide. Vamos deixar um pouco do lado do nível, né? O nível vai gerar um código que é legal, você vai conseguir fazer lá, mas, poxa, não vai ser aquela coisa assim, aquele código perfeito no WebStandard. Você vai ter que saber o que você está fazendo, né? Então vamos dar tchau aí para esse pessoal todo. Não precisa. Se vocês acham que precisa de space review transparente, hoje em dia, os navegadores de vídeo não precisam. Precisa mais disso, não. Porque até resolve mesmo. Teve muitas propriedades de formatação lá. Pede, né? Imagina o seu pé ser aplicado a qualquer elemento. Qualquer coisa, spam você pode fazer, spam você pode botar na horizontal. Você quer colocar no inteiro, no seu parágrafo, você quer aumentar o espaço de imagem interior. Né? Esse é o pé. Você pode fazer uma tabela, não precisa botar o space nisso. Você pode diminuir o número de texto, não precisa botar um ponto de texto, Não precisa. Vai usando uma formatação de CSS, vai reduzindo o código, vai ficando mais limpo, mais leve. Você não precisa, usando CSS, você não precisa mais colocar a formatação inline, né? Ou seja, não precisa colocar no código toda a formatação. Por exemplo, ali tem um exemplo, TV, vai em top, a gente tem TV, 24. E para mim vai, você poderia estender até dois slides. Se quisesse uma tagzinha de abertura de TV, se quisesse botar uma formatação a mais, você não precisa disso. Você pode deixar isso separado em um arquivo de CSS, deixar essa tabela bem cuidado. E até que ponto a gente falar que eu acho que a maioria de vocês já deve ter deixado de usar isso quando o Dreamweaver começou a funcionar usando o CSS, há alguns anos já. E bem-vindo ao mundo encantado do CSS, onde tudo é possível. Os sonhos dos designers gráficos, né, é você poder controlar a apresentação gráfica do site. Muitos designers gráficos viram a web surgir, né? E quando começaram a estudar como fazer uma página, ficaram indignados. Como que eu não posso controlar a tipografia do meu site? Como que eu não posso botar a fonte aqui em parte? Como que eu não posso botar a fonte que eu quero? Que absurdo, esse tipo de desktop finishing é furado. Mas isso não é desktop finishing. Ele vai explicar para o design gráfico que está trabalhando impresso há anos e anos. O cara não vai entender, porque aqui a gente está tratando de um formato que não é fechado, mas que você pode ter um certo determinado controle. No CSS você pode especificar uma forma ideal, mas você especificar a forma não ideal também. Ou seja, eles chamam de graceful degradation. É quando quando aquele site ele tem uma apresentação e quando ele está numa condição sub-humano, digamos assim, ele ainda assim consegue ser utilizado, ainda tem uma visualização gráfica legal. Um design gráfico impresso está acostumado com uma coisa fechada, eu não entendi muito bem. Então, por isso que vocês que já estão no mercado vão entender melhor como isso é interessante. Então, esse é um exemplo de código, como que funciona table log, né? Então, você tem lá, você abre a tabela, você coloca, ao invés de colocar a formatação dele, você faz uma referência no arquivo CSS. Isso aqui seria esse em laranja. Em laranja seria a formatação. Você está separando a formatação do conteúdo. O que é o conteúdo? Ele tem um menu, banana, maçã, tomate, menu de frutas. Aqui você sabe que tomate também é uma fruta. E você tem a formatação separada em outro arquivo. Esse arquivo CSS controla aquele ali. Mas se você quiser mudar, botar outro CSS, você pode mudar. Você precisa estar alterando aquele lá. Então, só isso já deixa o código muito mais organizado, muito mais fácil, muito mais manutenção, muito mais fácil de ser manutenção, contrário. Né? Então, isso é muito legal. Tá, eu vou mostrar um exemplo aqui no comportamento. Essa parte eu não entendo muito porque eu não sou programador, né? A parte que eu menos entendo da parte da design é a programação, que é em JavaScript, eu acho que é uma linguagem. É o que tem. Em ActionScript, em Flash, até que vai, né? Em JavaScript é um horror trabalhar, pelo menos com isso. Sei mostrar para vocês. Mas o que prega usar de fazer é o seguinte, que você tem lá um HTML com as tags lá, P, L, UL, para você definir o disco, para você definir tabela. Você tem o CSS com a apresentação gráfica, como vai ser exibido em determinado dispositivo móvel ou determinada interface gráfica, e você tem um comportamento no arquivo JS separado, que eles chamam de Document Object Model, DOM. Mas eu não sei explicar isso, deixar essa dúvida aqui. Vamos lá, eu vou mostrar um exemplo de como é interessante, como vocês não vão precisar, como é interessante o que dá para fazer com essa separação de conteúdo? Qual a vantagem que tem na hora que você está editando um código? Quem aqui usa o Firefox? Está crescendo, hein? Quem daqui usa essa extensão que eu vou mostrar agora? Espera aí. Alguém conhece aí? Legal, né? Para mim, isso aqui está quase substituindo o mundo. Aqui desse lado, eu tenho todo o código que altera a edição gráfica do meu blog, dos adibidores. Essa é a página interna do blog mesmo, a entrada do blog. Eu vou mostrar para vocês. Vou fazer uma pequena alteração. Está dando para ler aqui desse lado aqui onde está o CSS? Tá? Está grande, porque é bem complexo. É um CSS para todo site e ele tem 5 templates diferentes. Esse CSS acho que está com 8 ou 9 capas. Toda a formatação do site de 5 templates, eu acho bem compactado. Imagina se eu tivesse que fazer uma mudança que fosse global de formatação em todos os 5 templates. Seria algo muito mais complicado do que eu, por exemplo, usando esse CSS aqui. Vocês estão vendo essas barrinhas aqui, ó? Estão vendo essas barrinhas? Isso aqui não é imagem não, gente. Isso aqui é uma forma visual de estar demonstrando o que é quantos posts tem em cada seção do blog. O CSS. Isso aqui, na realidade, ele é um... Eu vou mostrar o código aqui para vocês. Vou desligar o CSS. Vocês vão ver o que é isso aí. É aquele 40, 20, 40, 18 ali. Isso é o número de posts em cada sessão. Isso aqui é um spam. Tem uma tag spam em volta disso aqui. E ela se transforma naquela barra. Tudo pelo CSS. E isso aqui é uma forma de fornecer acessibilidade para o usuário, porque se ele está acessando, por exemplo, para um handheld, para um Palm Top, esse Palm Top, eu tinha um Palm VX, né, que acessava a internet, ele desligava todos os estilos. Mas era legal, ainda dava para navegar quando o site ele era feito dessa forma para estar complacente aos padrões. Então eu poderia ver que tem 20 posts aqui se eu tenho, estou usando sem estilo. Mas quando eu estou com estilo, aí tem uma exibição visual. Se eu estivesse usando imagem, teria como ter uma graceful degradation dessa forma, né? Eu estava usando a Comic Sans nos slides para falar do Table Log, né? Mas designer que é designer, eu não gosto de Comic Sans, né? Porque Comic Sans foi utilizada de uma forma absurdamente excessiva, né? O pessoal coloca demais Comic Sans, então existe até um site bem Comic Sans que entrega, você deve todo receber a Comic Sans, em algum lugar você deve colar um adesivo desses aí para as pessoas se ligarem se não é usar uma fonte tão ruim dessa, que não foi feita para ser usada. Estava vendo um cartaz lá que aparece aceitamos novos pacientes. Um cartaz estava colado assim nos postos lá dos Estados Unidos, no hospital. E aí usaram como sempre. Não é usar esse tipo de coisa, né? Está fazendo uma coisa aceitando novos pacientes. Faz foto que perguntei, quase todo mundo aqui já usa. Mas e se o seu próximo cliente usar Firefox e o seu site, a sua empresa, a sua agência, não for compatível com o Firefox, quebrar na hora que o cara for acessar? Você acha que ele vai achar que você sabe fazer o site? Não vai, ele vai ficar desconfiado. Ele é um cliente, ele não sabe que é o webcam, mas ele sabe que ele tem um Firefox, tem um cara atualizado, né, porque está crescendo a possibilidade de a gente estar usando. E os clientes, teoricamente, seriam pessoas que são nossos clientes, né, são pessoas que estão antenadas para estar mudando no mundo da tecnologia, que estão sempre atualizados, então eles vão estar usando o Firefox. E aí, você tem que estar sabendo fazer um site para funcionar bem no Firefox. E isso é possível com o WebStandard. É muito fácil, aliás. Não é tão complicado quanto parece. Você não precisa mais ter aquele lance de meters, né? Aqueles códigos de JavaScript que tinham detectado qual que é o navegador do cara que estava acessando o seu site e direcionava para uma outra versão. Aí você tinha 3, 4 versões, aí o cara começava a ter tanta versão, tanto navegador, que o cara ficava louco e desistia. Hoje em dia ainda tem sites dentro, só que sites que eu não sei bem. Eu não posso usar com o meu Opera. Navegador mais avançado, na minha opinião, né? Questão é mais para usar de espécie, não é para usar de licença. Mas, poxa, eu não posso usar sites que eu não sei com o Opera porque ele não me permite. Seu navegador não atende os requisitos mínimos. Baixo o Firefox, valor de 8 MB, ou baixo o Explorer, valor de 6 MB para vir no site. Brincadeira, né? Não vou fazer isso. Não vou baixar, fazer um download desse para o site do Opera, né? Tudo bem, eu tenho o Explorer lá, o Firefox, sabe? Fiz isso. Até escrevi um post no blog sobre o assunto. Mas, nós temos aí como fazer no CSS dos freios, né? Então, por que não está atualizado? Para mim, é uma imagem que eu deixei de contar atualizado, né? Uma empresa que se propõe a estar lançando os carros mais de ponta, né? Usando tecnologia de ponta nos carros, não tem um site atualizado, e sendo que a internet é o veículo que está mais crescendo na venda de automóveis, tudo mal. Tudo mal. Mas mais que isso, você pode ter o mesmo CSS sendo compatível também com outras mídias, né? Você pode usar mídia tags, você faz um CSS, uma coisa destino para a apresentação para os navegadores normais, desktop, uma coisa destino para os navegadores de handheld, palm-tops, smartphones. Hoje em dia tem pouco aqui, mas a gente já vai ver que está crescendo muito. E é um mercado. Está crescendo muito. Você está na metade do tempo, está no 20% dos slides. Mas tudo bem, eu vou correr. Então você pode fazer com impressão também. Esse aí, do meio, é o Wagner, né? Do da esquerda, meu irmão, e da direita, como vocês podem ver, é um outro amigo. O Wagner, ele é cego, ele enxergava até os 12 anos, ele teve uma doença degenerativa, infelizmente perdeu a visão. Mas ele continua sendo uma pessoa com sono do mesmo jeito que vocês. Então ele também precisa, ele também quer estar inserido no mercado, ele também consome. Ele dá aula de música e ele também quer ter uma conta no banco, ele também quer comprar, ele também quer poder fazer as coisas independentes. A internet permite, através de leitores de tela, ele pode usar a internet e fazer muitas coisas sem precisar depender da ajuda de outras pessoas. Se hoje ele quer pagar uma conta no banco, ele tem que ir até um banco né? Olha, uma outra pessoa tem que ir junto com ele até o banco, né? E colocar ele lá no caixa, eu tenho que utilizar sempre. Se ele conseguir fazer isso. Na internet ele pode fazer isso sem sair de casa, né? Então por que não incluir ele digitalmente? Eu acho que é a nossa responsabilidade social como web designer na nossa sociedade é aumentar a acessibilidade do nosso site para que mais pessoas possam usufruir dessas vantagens que é a internet, né? E mais, a gente pensa às vezes que a internet é só um veículo de comunicação, de entretenimento, mas por vários, né? É uma ferramenta de inclusão digital. É uma coisa muito mais importante para nós, para ele, a internet, se ela for bem feita. Se você faz um código todo sujo, todo cheio lá de tabelas, de imagens, sem texto alternativo, o leitor de tela do Wagner vai começar a ler as coisas de um jeito que para ele não vai adiantar nada, né? Vai ficar uma coisa super difícil para ele navegar. Então você vai estar aprendendo todo o Wagner, coitadinho. Quem que é o maior cliente cego no mundo? O Google Bot, né? Quem fala essa frase é o Paul Martinez, dono de uma excelente lista de leis de discussão de web standards. Então o Google Bot ele passa para as frases como o Guilherme já explicou, né? E ele vai minerando essas páginas, procurando informações, só que ele não enxerga nada, não enxerga imagem, só enxerga texto, e se esse texto estiver bem formatado, estiver com tags semânticas, para ele vai ajudar muito. Então agora, eu não sabia da palestra do Guilherme, não sabia que o Guilherme tinha trabalhado no site da VSPC, mas foi bem legal que é um job muito importante para a Curitiba, pelo fato de que a VSPC é um site nacional, é um site que tem uma representação muito grande, importante, o fato de ele ser webstand, e eu acho importante mostrar isso na palestra, comparando com o site da Caixa, que até hoje ainda não está complacente aos padrões. Vou mostrar um tira-teima mesmo, de como vale a pena você investir em webstand com esses dois vídeos. Esse é o site da Caixa Econômica, como vocês podem ver, é um site cheio de drop-downs, né? Quem já estudou algo sobre usabilidade sabe que já viu testes de usabilidade, sabe que os usuários têm problemas para usar essas coisas, porque não te dá uma noção geral de todas as opções que você tem, né? Você tem que ficar aplicando para ver o que tem ali dentro, no final das contas, acaba não ajudando, atrapalha mais. E esse aí é o site da VSPC que você já viu. Isso aí é uma simulação de como ficaria o site da Caixa Econômica num leitor de tela. O leitor de tela ele vai ler o texto, todo o texto que tem na página, em voz alta. Ele diria, Brasil.gov, destaque do governo, aí ele vai falar drop-down, aí ele vai falar destaque do governo, papapá, papapá, papapá, e diria todas as opções, entende? Aí vai vir a opção de apertar um botãozinho e pular para a próxima parte do texto. New, Brasil.gov, página principal do leitor de tela do governo. Preparados para dar sucesso aos usuários. Opa, legal, vai me dar atenção. Ajuda? Não. Se é preparado para dar sucesso aos usuários, é possível. Internet caixa, conta com pouca. Isso é possível. Aí vai e me bota lá e entra. Depois, dali para frente, não sei mais se dá certo. Porque ele não tem uma conta na caixa. Acessar a internet caixa. A caixa. Atendimento, auditoria, download, mapa do site, segurança, imprensa. Dicas para defesa dos usuários. É possível. Dicas, filmes. Opa, que isso? Acessar a busca para você, para você, para a sua empresa, para a sua cidade. É só isso que o Wagner pode fazer nessa parte. É pouca coisa, gente. Vocês vão ver. Olha só a diferença. Para o Wagner, para ele seria muito mais fácil saber sobre, digamos que o Wagner quer fazer um seguro de vida, ele tem filhos. Ele vai ter filhos, possivelmente, daqui a uns anos. Talvez ele queira fazer um seguro de vida para garantir uma condição boa para os filhos dele, porque ele não pode ter essas informações sozinho, né? Então, para ele chegar lá, ele só precisaria passar para essas informações. Ó. No começo, ele já estaria bem ele poderia digitar. Ó. A busca já está no começo. Isso aí não é uma coisa por acaso. Então, você tem que ter esse trabalho para que ficasse dessa forma fácil para o leitor de tela, para o usuário que tem essa necessidade especial. E como vocês puderam ver, o site da VSBC comparado com a Caixa é muito mais bonitinho, muito mais organizadinho. Né? Então, o fato de estar bem feito para um leitor de tela não prejudica para quem está usando o navegador. Esse aí é o código do site da Caixa. Então, notem que está começando aí na linha 346. Então, a gente diz que tem um monte de JavaScript. 1140 linhas só nesse HTML. Vocês podem ver que o código, a maior parte dele, é quase tudo sobre formatação. Não trata de conteúdo. E esse é o site, o código da VSBC. Então, o código é totalmente diferente. Ele é formatado para definir o que está sendo, o que está, as regiões do site, né? Para conteúdo. Na realidade, nem tanto, porque isso não diz barra esquerda. Deveria estar escrito ali, por exemplo, título. ou, por exemplo, conteúdo, ou do que se trata o site, ou descrição, alguma outra coisa nesse sentido, esse seria o código mais complacente ao web standard, né? No entanto, tem 361 linhas, né? Mas eles são muito grandes. E isso, vocês vão ver mais para frente ainda, olha só, o tira-teima, né? A comparação lado a lado feita com essa ferramenta que está em cima na URL. Pô, no total, o site da Caixa, vocês viram, é menor, tem menos informação na tela, tem 306 kilobytes. Demora 61 segundos. O do HSBC, 93 kilobytes. Demora 19 segundos. É uma redução muito grande. Vale a pena investir o bastante se a página vai dar todos os resultados para a empresa. E também o desenvolvedor vai atualizar o código mais facilmente, vai entender melhor, vai poder ter várias equipes trabalhando no mesmo código mais facilmente. No entanto, a Caixa Econômica está mudando o site. Eu conheço o pessoal que está fazendo o design, eles estão fazendo uma metodologia de design centrado no usuário, assim como o da HSBC, preocupando-se com usabilidade, com segurança da informação e web standard, porque existe uma lei, que é o Decreto-Lei nº 526, assinado aí pelo presidente Lula, que determina que todas as licitações, todos os projetos novos do governo têm que ter acessibilidade nos dispositivos, meios ou sistemas de comunicação, ou seja, isso inclui a internet também. Tá? Então, a Caixa que eu mostrei agora, mas daqui a alguns meses provavelmente já vai estar bem legal nesse sentido de acessibilidade. Voltamos aí no nosso table log, nosso coraçãozinho agora no lado certo, né? Mais romântico assim, né? Pode passar. Qual que é a próxima lição do table log? Quem ama quer sempre melhor. Tabelas, elas ficam felizes quando elas são usadas para exibir dados tabulados. Mulheres não vão gostar disso. Mas mulheres também ficam felizes quando estão fazendo as coisas que elas foram feitas para fazer, que é ficar na cozinha. Não, estou brincando. Se não tivesse, se fosse assim, a gente não estaria nem aqui, porque a organizadora não é do mesmo, né? Mas é verdade, as tabelas elas precisam serem bem cuidadas, precisam ser usadas para dados tabulados. É assim que elas ficam mais felizes, é assim que elas devem ser utilizadas. O que são dados tabulados? Island.com.br, a empresa onde eu dou treinamento de usabilidade. Online, a gente está montando um curso bem legal sobre padrões de interação, que é padrões para usabilidade, né? Isso aí eu poderia explicar na outra palestra, mas ele tem um curso de criando sites com acessibilidade, que é o professor Bechara que dá. Você tem todo o material didático online, para fóruns de discussão, inclusive essas videoconferências usando Flash Communication, seja lá, uma tecnologia bem avançada, bem legal. Isso aí é um dado tabulado, né? Exemplo de tabela mesmo, com dados ali. É para isso que as tabelas têm que estar fazendo. Né? Aí vocês perguntam. Já ouviram essa? Já tinha ouvido essa? Eu já tinha ouvido uma psicóloga falando isso. Ela disse que as pessoas que amam atrás pelo seguinte, porque ela acha que a outra pessoa vai conseguir satisfazer todas as necessidades dela, né? Daí, depois que casa, depois passa um tempo, descobre que não, assim, ninguém é super-homem, ninguém é super-mulher maravilha, e aí acaba tendo que procurar um outro relacionamento, é a solução para os seus problemas. Então, é a tabela também, resolve todos os problemas, né? Então, o que você faz? Você começa a sair com as divas. E descobre que as divas, elas são fantásticas, elas tocam qualquer parada, né? Aceitam qualquer posição, dá para colocar uma em cima da outra, e por aí vai, não. Não é aula de pornografia. Tá. Um exemplo bem legal, CSS Zengarden. CSS Zengarden é um exemplo fantástico de como WebStandard não prejudica o design. Pelo contrário, facilita e dá para fazer apresentações visuais mais bonitas usando CSS. Isso aí é a parte inicial do projeto, né? Bonitinho, já quando eu li isso aqui, eu falei, nossa, que legal como é que eles fizeram essa formatação de índice, esses textos. Aí comecei a clicar na seleção de design. Aí, bom, só um exemplo, mostrando um códigozinho, né? É um códigozinho padrão que com várias cores de estilo alternativos, você vai, sem mudar o HTML, você muda completamente a forma de apresentação dele. Isso é o básico, isso é código, é um código bem feito, né? De conteúdo mesmo, não tem nada de formatação. E aí, isso aí é um outro estilo alternativo para a página do CSS Zengarden. Mesmo código HTML, só muda o CSS. Então você tem ali toda a formataçãozinha diferente, totalmente diferente. Pode passar para o próximo. Esse eu gosto pra caramba, principalmente pelo canto direito lá em cima, ó. Table layout assassination. É isso aí com cara de table layout, né? Com certeza, né? Pessoal que é dessa filosofia. Mas vira que mudou completamente, né? Pode passar por nós. E isso aí já é uma chave do CNN.com para mostrar que dá, não é só site de layout, não é só site de portfólio de design que dá para usar CSS e fazer um bom trabalho. Também a CNN.com poderia ser feito dessa forma. E agora eu vou mostrar para vocês algumas coisas, técnicas avançadas de CSS. Não vou explicar como faz, porque não dá tempo. Mas só para vocês verem como tem o lado interessante da coisa, que chama a atenção de vocês, então, nossa, que legal fazer isso, pô, eu quero aprender também. Então, vamos só mostrar como para instigar vocês a aprenderem. E eu quero que vocês, a cada vez que eu mostrar uma dessas coisas fantásticas, vocês digam um coro. Oh. Vamos fazer um teste lá. Um, dois, três. Oh. Só não pode fazer, só não pode fazer o pivológio aí. E fazer um óleo diferente, tá? Ó! Oh! Cuidado, hein, rapaziada. Coisa grande no céu, aí não vai ficar muito estranho. Não, não, pare, pô. Sem sacanagem, hein? Sem sacanagem, hein? Pô, a gente quer ficar brincando para dar uma palestra engraçada e o pessoal fica sacaneando, né? Brincadeira, pessoal. Tá, tudo bem, tem um erro inicial. Não, isso aqui é a versão anterior do meu blog, né? É a versão anterior, hoje em dia já está diferente. Mas tinha uma coisa bem legal aqui. Que esse site eu fiz pensando em design usa 1024 por 768, não precisa que eu faça um site para 800 por 600. Então o site ele funcionava para 800 por 600, mas ele degradava, grace por degradante, ficava com duas colunas só, né? A última coluna, a terceira coluna, ficava embaixo, olha aqui, está no canto aqui, escondida. Porque ela na realidade não é necessária, é só uma navegação extra. Então não era mais importante é o conteúdo. Agora, se você coloca em 1024768, deixa eu mostrar nos bounds aqui. Tá, esse em 800x600 e esse em 1024. Então aumentava uma coluna extra sem precisar mudar o código HTML. Né? Bom, tá legal. Não é tão fantástico assim, mas esse aqui vocês vão gostar mais, outra parte. Tá, você entrou no site, eu fiz ele com. Direcionada à direita, né? A coluna principal ficava aqui desse lado e descia o conteúdo ali. E o pessoal reclamou, não, site direcionado à direita, tem que ficar com a cabeça para o lado, ainda estou suporte, não consigo, mas sabe como é que é, né? Ser designer, o pessoal que está dentro da design, os caras vão ficar enchendo o saco, né? Aí eu falei, tá tudo bem, vou fazer estilos alternativos. Em 30 minutos eu criei dois estilos alternativos que poderiam resolver esse problema para eles facilmente. Só escolher os seus estilos aqui em cima, ó. Não. Tá, esse é o centralizado, mas tinha o alinhado à esquerda também. Tá, então vamos para outra coisa legal para mim para fazer no WebSpan. Você ter aumentar a fonte mais facilmente sem o site ficar todo bagunçado. Não, ficou, né? Deixa eu falar. Deixa eu ver. Não, o site atual já não tem mais esse problema. Ah, tá, deixa eu mostrar outra coisa legal para mim. Um novo site. Está conectado aqui, né? Não, está conectado. Vou desligar. Personalização com CSS. Está derrubando também. Tá, quando você clicava aqui na imagem, na chamada inicial da página, sumia essa imagem aqui e depois nunca mais aparecia. Depois você clicou. Só usando CSS, sem usar JavaScript, sem usar curso, nada. Por quê? Porque isso aqui é um link inteiro, né? Envolve essa região. E você tem no CSS uma propriedade de visitors, né? Para mim, visitados. Então, se o cara já leu a manchete principal do meu site, não precisa mais mostrar a foto que está chamando a atenção para aquela manchete. É a personalização do CSS. Beleza. Design Doors, daí já não é mais uma técnica minha, isso é Douglas Bowman, um cara que fez o redesign do blog, o último que está no ar até hoje, bem bonito, né, o design do blog, eu acho que ficou bem legal, melhorou bastante as habilidades, porque fizeram um trabalho bem interessante de webcam e de habilidades também. E aí ele inventou uma técnica que chama Design Doors, que você pode transformar menus em webcam, né? Menu webcam, ele é construído com L, né? Tag UL, tag UL lista, L e L, L. Por quê? Por que não é tabela? Por que não é parado? Por que não é DR para tomar linha? Porque é uma lista de links. Menu é uma lista de links, então vamos usar a tag de link, que é lista. E aí o pessoal que estava fazendo webcam estava fazendo um site muito quadrado, né? E falou, não, vamos fazer bola meio arredondada. Mas como não dá? Porque você vai botar uma imagem arredondada em fundo, mas você variar a largura, né, dessa opção de menu, né? Então ele criou uma técnica chamada Design Doors, que você coloca duas imagens, uma de um lado você coloca um background do LI e outra um background da tag de link. O que acontece é que uma fica atrás da outra e acontece mais ou menos isso, né? E ela se ajusta perfeitamente ao tamanho da coisa que você está colocando ali dentro. Pronto. Aí o cara pegou essa ideia e criou, aí você tem que mostrar, isso eu achei legal. Com quatro imagens apenas, o cara fez isso. Quem já tentou fazer bordas arredondadas usando tabelas sabe que isso é um feito fantástico. É um feito muito legal, difícil de fazer isso com tabelas. Outro dia tem um amigo meu que estava quebrando a cabeça para ver como é que ele ia fazer isso para um site lá para crianças e tal, então tinha que ser bordas arredondadas. E ele estava com 8, 10 imagens lá. Olha só, gente, essa tabela aqui, ela muda, essa caixinha aqui, ela, ó, se ajusta, ó. Não, é sério, isso aqui é legal. Isso aqui é legal mesmo, não foi o que eu. Mas isso aqui é o código semântico, o código é tudo arrumadinho, não tem nada daquelas nojeiras lá, não. Vou ver se dá pra montar o tamanho. Olha aí, ó, códigozinho. Cadê o códigozinho? É isso aqui, ó. Zip, white, lens, box. É só isso aqui, é só essa caixinha. Hein? Não tem mais nada, não. Tem a codificação do CSS, vocês podem ver depois. O fato é que está separado a formatação. Como funciona isso? É só para simplificar, tem uma caixa em volta, você coloca o... Você tem como selecionar um background, né, de imagem, você colocar ele para ser alinhado no canto inferior direito. Aí acontece esse efeito interessante aí. E agora, para terminar a palestra, vou falar um pouco sobre a estrutura da web e dos padrões web, dos webcams. Onde que a gente está, para onde que a gente vai chegar, né? Porque o web design, ele está mudando, porque daqui a algum tempo, web, não vai mais fazer sentido você falar em web, porque o web vai estar por todos os lugares. Falar que você é um web designer não vai mais fazer sentido, porque a internet vai estar em todos os, em vários outros sistemas, não só no computador, vai estar no celular, vai estar na sua geladeira, vai estar em vários aparelhos. Mas acredito nisso, vejam as questões que estão sendo feitas de ponta, tecnologia de ponta, que vocês provavelmente daqui a alguns anos não vão se chamar web design, vão se chamar designers de interação, ou designers de interface. São caras que estão a trabalhar não só fazendo sites, que ainda existia web como a gente conhece até hoje, mas estão aptos a projetar interação para outros dispositivos também. A primeira mais concreta dessas previsões do futuro é a Web 2.0. O que é isso? É uma discussão que está rolando lá nos Estados Unidos hoje, recentemente, criada principalmente pelos blogueiros. Os blogueiros, gente, o pessoal está definindo, está discutindo como que vai ser a internet de amanhã. Pense nisso. Um cara que tem um blog. Por exemplo, eu tenho um blog. Eu não era um Zé Ninguém que tem um blog. Mas eu estou aqui dando uma palavra para vocês. Eu acho que a internet, ela permite isso. Ela permite que muitas pessoas tenham voz no mundo. E isso está fazendo uma mudança, não só tecnológica, mas uma mudança social também. E isso está sendo discutido na Web 2.0, sem falar outras questões também que estão aí citadas, mas como a gente não tem tempo, eu só vou passar esses slides. Quem quiser procurar mais sobre esses assuntos, busque na web. Mas basicamente é transformar a web num sistema mais de plataforma, um sistema onde você pode rodar aplicativos também, usando outras formas de internet rica, como o Flash, como Ajax. Mas isso eu não vou citar porque não dá tempo. Computação rico é aquela história que eu estava falando do computador, de uma rede de vários aparelhos com mini computadores, né, que estão ligados a vários aparelhos da casa, que vai regular, sei lá, o nível de água da planta, que vai regular se o gatinho está sendo bem alimentado, se o vovô está bem, se está regulando, sei lá, a pressão arterial do vovô, se ele tem algum problema, você pode correr para dentro de casa e vir correndo ajudar o seu avô. E isso vai estar mais barato, os computadores estão baixando preço, a computação bruta vai ser realidade daqui a alguns anos, sim. Principalmente por causa de um aparelho que é o smartphone. Eu acredito que, nossa, isso quando estiver barato e fácil de usar, vai popularizar muito, não só a computação, mas com a própria internet. As pessoas vão estar usando a internet porque vai ser muito mais fácil, vai só ficar sentado lá na frente do negócio, lá mexendo um trequinho lá, que mexe, bota no ouvido, mexe como. É difícil usar um computador, pô. Agora, um telefone celular, não. Todo mundo tem celular hoje em dia, né? É muito difícil encontrar alguém que não tem mesmo, pessoas que nunca usaram o computador conseguem usar o celular. Então, bota na internet nesse celular, passa isso de uma forma fácil, e você tem aí uma grande urgência para ser atingido pela internet. Interfaces multimodais. Esse tem muito quente. Você pode ter interface em que você entra dados por texto, digitando. Você entra dados falando com a interface, reconhecimento de voz. E você tem como entrar dados desenhando através de canetinhas, né? Quem tem palpitado sabe como é legal isso. E outras formas de entrada de dados, até reconhecimento de expressões faciais, reconhecimento de movimento, né? Isso já existe em pesquisas no campo de interação humano no computador. Super legal. Adoro estudar isso. É como criar interface que seja mais fácil de usar e possa resolver problemas das pessoas mesmo. Pode ser bem isso. É, a Sony tem um iToy, né? iToy, não sei. Bom, eu vi um vídeo do iToy, que é um joguinho que aparece na sua televisão. A indústria de games, aliás, a indústria de games é os caras que estão mais na frente aí das usadas interfaces. Eles experimentam mais, né? E quem quer aprender a usar interface mesmo, tem que buscar a inspiração aí. Ou seja, desculpa meu jogar. Legal. Tem muita coisa sendo criada, mas isso tudo é interface multimodal, nome bonito, né, para essa coisa toda. É bem legal. Mostrar um exemplozinho, eu assisti uma palestra de um chinês, de uma palestra de interface multimodal, e esse é o gráfico que ele estava mostrando aí, como isso aí explica bem como funciona a interface multimodal, né? Como eu também não leio chinês, eu não vou explicar, mas é bonito. Vamos a um exemplo. Ficar explicando teoria não é mais complicado. Tá, digamos que essa mulher estivesse na rua e estivesse nesse cenário, né? Pra quem não sabe. Não, quem não lembra, é web design, não lembra inglês, desculpa, mas tem que aprender. Isso é básico para você estar tá tendo contato com o que há de mais interessante em termos de tecnologia e de conceitos também. Porque, infelizmente, o inglês é a língua mundial, está mais falado, então não saberia se está dentro. Então, digamos que ela esteja nessa situação e não sabe o que fazer numa dessas coisas, aí quem vai solucionar o problema dela? Eu! Não. É quase ele. É esse bichinho aí. Esse bichinho é um agente inteligente. Você tem uma interface que conversa com você, que sabe as suas preferências, sabe tudo que você já pediu para ela, guarda tudo isso e utiliza de uma forma inteligente para prever as suas escolhas futuras. Isso não é muito difícil fazer, não. Isso é um algoritmo bayesiano. Quem estuda informática sabe que isso não é muito complicado, não. Vai encontrar no banco de dados a foto, parece que vai reconhecer por cores, né? Daí vai dar toda a descrição do restaurante, a opinião de pessoas que já usaram o restaurante. É bem isso que a gente faz. O comando de voz pode fazer uma série de coisas relativas, ele tem GPS, né? Então ele sabe onde você está. Então se você quisesse encontrar uma outra pessoa, né? O Rodrigo, seu amigo, tá ali perto. Quer convidar ele para almoçar, né? Ele falou no celular, estou perto, você quer saber como chegar até ele, vira para ele, quase aqui, daí vira para a direita, para a esquerda e aí você encontra. Mas é complicado, né? É mais fácil você ter um mapinha. E esse mapinha pode, a gente inteligente pode te ajudar e inclusive pode bolar o caminho para você. Ele está mostrando que está em vermelho um caminho para ir de um lado ao outro, de um campo, onde foi feito usado esse sistema. Isso aqui é um protótipo, tá? Isso aqui não é um sistema funcional. Isso aqui é um protótipo que criaram, desenhinho, uma coisa tosca mesmo, para testar se isso iria ajudar a vida das pessoas nessa universidade onde foi feito esse experimento. Eles chamam isso aí de um cruzamento de um Tamagotchi com um TDF. E olha que são pesquisadores. Então, eu agradeço, obrigado pela participação.